Oi, ouvintes e outrintas, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM, meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. E chegamos no segundo bloco, aquele bloco... Espere um minuto, o que é aquilo? É um pássaro? Não. É um avião? Não. É uma cueca pegando fogo? Não. O que seria? Notícias do mundo da música. O ressaqueado Notícias do Mundo da Música dessa semana. Todos nós estamos de ressaca da semana passada, da festinha de 100 anos de programa Lixeirinha da semana passada. Né? É, centenário. Aham. Tô brincando, né? Evidentemente, de 100 edições do programa. Gostaria de aproveitar, então, essa para dar a primeira notícia do mundo da música dessa semana. E a Camille Thomas e a Beatriz Berru gravaram um disco chamado A Century of Russian Colors. A Camille Thomas é uma violoncelista belga. E a Beatriz Berru é uma pianista russa. E a primeira música do bloco que a gente vai ouvir aqui é a faixa que abre esse disco, que foi gravado devido à paixão das duas pela música russa, né? Pela música erudita russa, aqui especificamente do período romântico. Então a gente ouve provavelmente uma peça de Rachmaninov para piano e violoncelo. E aí que tem essa banda que eu achei muito foda, chamada Cult A Ghost, que acaba de lançar um EP chamado Nightworks, e tem um clipe já pra faixa de número 4. O EP tem 5 faixas, na verdade. E a gente vai ouvir a faixa que tem o clipe depois, obviamente, como vocês já sabem. E como de praxe nesse programa, o clipe estará na página do Lixeirinha no Facebook. www.facebook.com/lixeirinha. E a faixa que a gente vai ouvir dessa banda é Somehow. E a gente vai ouvir também uma canção simplesinha com a carinhó do Yes, né? Que vocês já conhecem. Mas sozinha ao violão, cantando uma das faixas da trilha sonora do novo filme do Spike Jonze. Eles terminaram o relacionamento, mas aparentemente não acabaram, né, com a relação profissional. Eles continuam trabalhando juntos. Uhum. O filme deve estrear em dezembro lá fora e se chama Her. No elenco tem o Joaquin Phoenix, a Scarlett Johansson, Amy Adams, a Olivia Wilde. E o Joaquin faz o Theodore, que é um escritor em um futuro não muito distante, que compra um sistema operacional mega ultra super avançado, e daí que começa a rolar um clima de romance entre ele e esse sistema operacional, que é muito mais humano do que ele imagina, né? E esse sistema operacional se chama Samantha e é interpretado, na verdade, só narrado, né? Assim, tipo, narrado é a palavra? Pela Scarlett Johansson, que ela é a voz ali do filme, né? Sim. E é um filme que mistura ficção científica com romance. E ele lida com essa nossa relação com a tecnologia e como ela nos isola e nos conecta ao mesmo tempo, assim. Eu achei bem interessante. A música é doce, o trailer me causou uma expectativa bem bacana. E eu tô aguardando, porque eu curto bastante os trabalhos do Spike Jonze. O nome da música é The Moon Song. Então, com esse clima down, né? Precisa de dar um up aqui. Vamos de som. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não saia daí.

darkness ahead. Sometimes I'm solo and I don't know why. I just can't wait for the masquerade to end. Lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.